K3-2007, contato radar, submantenha linha 360 na saída da Delta. Beleza, são 360 na frente da Delta, 3217. Alô, 9755, puxa, vai passar na net, ponte 8. 9755, portão 8, autorizado, puxa, final, chama taxa. Bola 399, visual com bang da Gol na longa final. Após o pouso do mesmo, a linha mantém cabeceira 1 na zero. Afirmativo, após o pouso do banho da Gol, a linha mantém. E a linha é só 395. Na 395, completa aproximação, torre na 895. 395. 5241, vitória da conquista da presente. Vitória da conquista presente, 241, passando o tráfego abaixo da linha. Oi, boa tarde, 395, passo mexicano, bastante trabalho. Uno 395, tráfego avistado, vento 110 graus e na 0 nós, de pouso, pista no 0. Pouso no 0, 395. 350, aplicada não. 3560, bem-vindo pro Siga Via Alfa e reforço em 2010. Alfa, reportará na 2010. Azul 4206, descend to 2000 feet, QNH102, and clear final approach, Alessia Serrey, runway 10, report to 7. Clear ILS approach, X-ray, I call you 7, Azul 4206. Portão 3217, solicitar a coordenação se possível. Contato Centro Recife, voar para o de bridge. Aguarde. Obrigado. Tá 3217, bridge da presente. Bridge da presente, obrigado, tá 32. Na 395, no solo de 46, vem direito no solo, no 219. Vamos direito, 219, gol na 395, obrigado, até já. Brasil Campinas, qual é o PB? Tá na 35, já. 35, ciente, portão 8, tá autorizado, inicial táxi, de Apache, ou Índia, até o ponto de espera da novela, 295. E não, ponto de espera com a torre, 1895, ajustado no 0 no 2, tem um bom voo no 755. Ponto de espera 1895, meio 12, obrigado, 1975, até mais. Solo, Salvador, boa tarde, voo no 395, livrou. 395, prossiga via Alfa e reporte da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportaremos. Zona 3-9. Boa tarde, excelente identificação. Autorizado chegada Donce, desça para 4000 pés, QNH 10112. Bora, 4000, 10112, desça da Jato. Please continue your approach. Three-part landing, gear down and locket to QNH 10112. Gear down and locket, Azul 4206. 2 2000, você está estabilizado, né? 2 1 1 3207, Centro Recife no 3325-1251. 5 para Brasília, nível de voo 360, Napa Zulu 17. Decolador 10 com primeira curva à direita, saída Arbor após Elefa, onde intercepta a Pezulu 17. Frequência do controle, 1208, a torre em 11895, transponder 5022, 1925. 330 autorizado, decolador 10 pela direita, Arbor Elefa, 2018 é o controle, 2022 é o transponder, o gol 1925. Confirmado nível 360, ok? É isso aí. Afirmativo, informa pronto para o push, 1925. Vamos para o push. Controle de Salvador, boa 399, boa tarde. Zona 399, boa tarde, contato radar, submantém nível 360 na saída da EL. 360 na Dael, boa 399. Ponto de espera da 10, via pátio. Assim que o mesmo liberar a entrada, você pode prosseguir via Juliette para o portão número 9, 1395. Sim, divisão com tráfego da companhia, após o mesmo, prossegue para o portão número 9, 395. Correto. Centro Recife, 1288, 1260. 1288, 1260, boa. Oi, 1755, pode estar a próxima. Boa tarde. Sim, 1755, boa tarde. Ali, mantém, cabeceira 10. Quem mantém 10, 1. Azul 4206 on the ground at 651, contact ground 121 decimal niner. 121 niner, Azul 4206, thank you so long. Salvador ground, good afternoon, Azul 4206, take the runway via Foxtrot. Good afternoon, 4206, taxi via Alpha and Juliet, gate number 8, 4206. Cruise by Alpha and Juliet to gate number 8, Azul 4206. 4487, acione identificação, autorizado chegar para a MAN. Confirme, já iniciou a descida? Gente, desça para 3.000 pés, QNH1902, da presente Boizuna, o trip 5487. Controle 6210 interceptando localizador, pista vista, baixar trabalho. Excelente, 6210, Duna completa aproximação, torre 1895. 1895, boa tarde. Quebec, Serra Precisa. Gente, confirma o POB? Gente, Kilo Quebec, Serra. Voe Paripe, após Paripe rotatório. Reporte visual com campo, mantenha 1.500 pés. Torre, boa tarde, Chané 6210, final 10. Vista vista, baixar trabalho. Chané 6210, boa tarde, tráfego avistado, o ajuste no 012, livre pouso, pista 10. O vento é 120 graus e no 3 nós. O Chané 6210. Livre pouso no 10, 6210. Bruno 399, Centro Recife, no 3325, no 251. Confirma, tem 487. Confirma indicada. 240. Tem condição de manter até Duna? Ou próximo de Duna? Até 3 milhas de Duna. Gente, mantenha para sequenciamento. Reporte iniciando redução. Web 6720, desce para 2.000 pés, QNH 1002, reporta estabilizado NLSX, Rida, pista 0. Ok, tá descendo para 2.000, na 0.2, reportagem está pesado, o 6720. 6720, apenas para informação, tráfego nessa posição de 12 horas, 7 milhas e meia, um bravo November 2 papá, mantendo 1.500 pés, não irá interferir nessa aproximação. Ok, muito obrigado, até. Condor 076, Scott Island, Query Bonf Arrival, descendo e maintain 4,000 feet, Kenny 2012. Chegada 3190, número 2 na aproximação. Correção, número 3 na aproximação. 6210, no solo 57, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. 219, boa tarde. 148 a bordo, né? Táxi autorizado, ponto de espera no zero, via Pátio, Índio e Alfa, quando lá chame torre 1895, gol na 077. Solo, boa tarde, chame 6210, livrou, tá na Alfa, se escuta. 6210, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 6210. Era para ingresso antes da Juliette, via Alfa, 6210. Centro Recife, no 7620, boa tarde, o ajuste 1012, hoje é aproximação, eu aguardo autorização para pouso. Aguardo, 6720. FAB 6720, vento 20 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 10, 6720. 190, redução para 2209. Pouso no 077, após o pouso do Boeing da UED na final, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Trip 5487, desça para 2000 pés, QNH 1012, reporta estabilizado no LSX Rei da Piscina 0. Gente, descendo para 2000, vai reportar estabilizado. Quilo Quebec Serra, torre na 895. Então 3090, desça para 3000 pés, QNH 1012. Posta final, da 17, Kilo Quebec Serra. Posta aí, Quebec. 720 no solo 03, livre à direita, chame solo em 121.9. 219, graças. Jack 6720, boa. 6720, boa. Táxi em frente, Alfa Juliette, até o portão 612, 6720. 612, Alfa Juliette, Jack. Fogo 1077, sem de decolagem, pista no zero. O vento é 130 graus, 15 nós. O 1077. Controle, o trip vai iniciar a redução. Ciente. 35 pelo Cadex. Tio Quebec Serra, vento 120 graus no 3 de nós, livre pouso pista 17. Livre pouso 17, Quebec Serra. Completa aproximação, torre no 895. 102.195. Tá 3.090, desce para 2.000 pés, que nega 1.02, reporta estabilizado em LS, ex-rei da pista no 0. 2.000 contra estabilizado, tá 3.090. Salvador, Golo 077, decolado da El, por da pista 107. Golo 077, contato radar, sobre montanha nível 360, saída da El. Tilo Quebec Serra no solo 07, autorizado backtrack, reporte eliminando a pista. Torre, o trip 547 passou. Trip 5487, ajuste no 0, 1-2, check trem, livre pouso, bicho no 0, vento 120 graus, 1-0 nós, trip 5487. 5487 está com o trem baixado e checado pro LS, grato. Boa tarde, equipe do Quebec Serra, até a volta. 3090, completa aproximação, torre 9895. 3090, boa tarde. Alfredo, boa tarde, 3190, baixada travada, 3 milhas do céu. Então, 3190, continua em aproximação, segundo para pouso, ajuste no 012. Solo 09, livre direito, chame solo em 1210-9. 2190, obrigado. 3190, tráfego avistado, vento 130 graus, 139, livre pouso, pista 10. Alfa Kilo Pat 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo Pat 3, atento ao sinalizador, perfeito. Two position, descending in 2000 feet, QNH 1012, and clear final approach, LST runway 10, report established. On 076, after position payload descending IQ 2000 feet on QNH 1012, and cleared for the ILS X-ray 10 call your service.